quer da minha vida é um beco sem saída. Ela chega pra me amar, não tem jeito, já virou paixão. Ela sabe o que fazer pra sufocar, pra convencer meu coração. Não tem jeito, já virou paixão. Ela traz felicidade quando vai deixar saudade, solidão. Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos. Leva meu orgulho, meu segredo, a chave do meu corpo. De mim.